Pretinho Básico na programação da Atlântida, em toda a rede Atlântida no sul do Brasil e para todo mundo que ouve Atlântida no mundo inteiro, pelo atlântida.com.br e também pelos aplicativos da Atlântida para iPhone e Android. Estamos chegando com os queridos patrocinadores do Pretinho das 13 horas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem, que nem os amigos do Pretinho. Fala aí, Mr. P. Fala, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mr. P? Show de bola. Fala, Cajezinho. E aí, boa tarde, Marcos Pianger. Belezinha. Fala, Potter. Estamos aí, gente. Maurício Amaral tá na mesa. Como é que não vou estar bem, tô aqui. E o nosso querido estrela móvel de hoje é o homem colorado, o homem do Bola nas Costas e do blog colorado do Clique RBS. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Tamo aí, velho, com cinza de vulcão e tudo mais. É nóis que tá, velho. Tá difícil esse troço aí. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos até as duas aqui com o Pretinho Básico entreter a audiência da Atlântida. Terça-feira, 18 de outubro, Cid, tudo bem? Boa noite. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Cid. Ah, mas é o hábito, eu estou acostumado a dar boa noite. Boa noite, Cid, seja bem-vindo, fica no sofazão ali, tá? Obrigado, vou me sentar já aqui para ouvir você. Já falamos, logo mais às 18h58 eu te chamo. Hoje, logo mais esperando. Ficar ali, sentadinho. Cara, hoje é dia do médico. Olha! Grande abraço a você, médico. Vamos brincar de médico. Doutora Liz, um beijo na sua testa. Muito obrigado a você que dedica. Doutor Paulo Sérgio também. Bom, né, aí se cada um ficar citando o nome dos seus médicos, nós vamos até amanhã. O pessoal da CAF. Ah, o pessoal da CAF, que são os colegas. Eu adoro a CAF. Exato. É hoje o dia do médico. É hoje o dia do médico. É hoje, tá? Os anúncios na Zero Hora, no Diário Catarinense, vários anúncios de várias empresas. Um abraço pro meu psiquiatra, que também é médico. Sempre bom lembrar, né, Amaral? Então foi ontem que eu vi um anúncio na Zero Hora, na segunda página, dizendo pra você que deixou de lado um bom tempo da juventude, estudando, foi ontem. Isso, foi ontem, exatamente. Já preparando. Já antecipando a data, exatamente. Hoje também é dia do estivador. Esse é... Galo, é estivador. Esse é estivador. Estivador é o cara que levanta o astral das menininhas, né? Na verdade, tem menininhas que são estivadoras. É mesmo? Uma das últimas profissões que até então as mulheres não tinham entrado. E agora tem um monte de estivadora no Porto de Santos, eu vi, porque a matéria foi feita lá. Ah. Só que elas não carregam, né? O esforço físico, elas não ficam só de bonito. Não, elas dirigem aquelas patrolinhas. Ah, legal. Mas então não é, isso não é estivador, é motorista de patrolinha. Logo dirigir, que é uma das piores coisas que mulher faz. É, mas é estivador. Tu sabia a profissão da Maria Gadu antes de virar cantora, né? Estivador. Dirigia patrolinha. Mas ali no Porto é legal elas ficarem dirigindo, tem um muro, elas não passam. E o estivador é aquele cara que tem aquele corpo maravilhoso, invejável, naturalmente. Naturalmente, passa o dia inteiro. Pra quem não sabe, o estivador é o cara que trabalha no porto, no cais do porto, carregando os produtos que você vai comprar de dentro dos navios pra fora ou de fora pra dentro, enfim, fazendo essa logística. As coisas que vêm da China, né? E eu gosto de ver a tranquilidade que ele pega aquelas sacas, né? Tranquilo, assim, bota nas costas, no ombro aqui, vai. O trabalho dele tem toda a manha, né? Tem toda a manha. Tranquilo. E ganham pra isso, né? Por isso que eu acho estranho, a pessoa que paga pra ir na academia, vai lá. Vai lá trabalhar de estivador, né? Trabalha de estivador, fica o estivador não pega sol. É só no porto? Claro. É. Porque o cara que carrega, por exemplo, assim, lá no Alegrete tem muito arroz, né? Aí tem o carregador, caras... né? Eu não sei. Carregador trabalha nos shows também. Eu não sei mesmo. O estivador trabalha na estiva. Na estiva, claro. Tem um amigo meu chamado Diego, o apelido dele é Boi. E ele carregou sacas de arroz durante muito tempo. Boi? O estivador. E o boi, sabe que aí ele falou: não, vou parar com isso, meu, vou estudar. Sabe o que ele escolheu pra estudar? Design gráfico. Tá bom. Estivador só trabalha em navio, tá? Estivador só em navio. Obrigado. Ainda temos que parabenizar os securitários. Olha! Hoje também é dia dos securitários. Corretor de seguro, o cara que vende o HDI pra ti. Isso aí, o cara que vende o HDI. Exatamente. E também é dia do pinto. Ah, é, velho. Pinta como meu pinto, Lelê? Não pinto com brocha. É pintora pra mim, cara. Você que é pintor também, vai o nosso abraço, porque afinal de contas são quatro profissões muito importantes. É. Tá? Posso citar o nome de uma tinta aqui? Claro. Pra cantar a música? Claro. Aquela... Não, melhor não. Não, é, melhor não. Não, melhor não. Um abraço pro Rafa. É. O Rafa da Chimarrutz, que era pintor, né? Ah, para. Sim. Tem até aquela música. Ainda né? É. Pintor um dia vai ser eternamente. É pintor, lógico. Mas ele pintava quadro ou parede? Não, parede. Não sei, mas lembra de um dos primeiros sucessos do Chimarrutz, que era o Pintor de Amor, não era o nome da música? Não. Ah, eu sou pintor. Exatamente. Essa letra foi escrita por ele. É cabelo esse som, não é cabelo? Vou pintar meu cabelo com... É Caio Fernando de Abreu. Caio Fernando. Mas é pintar cabelo. É. E pintar é uma terapia, né, cara? É uma terapia. Dar uma pintada é bom. Você que é desempregado, você tem que ser pintor. Porque falta pintor no mercado. Quando eu fui entregar meus apartamentos, sempre tá faltando cara. É verdade. Tem o Michelangelo, né, que pintava teto. Era pintor de teto, o Michelangelo. Isso mesmo. Pintava teto. Teto de igreja, assim. Pintor. O Kurt Cobain também. Tá bem, queridos. Era isso, então, os destaques do Clique RBS. Vamos a eles. Governo federal cobra 26 milhões de reais de ONGs por desvio no esporte. Isso vai dar roubo. Ao todo, 67 convênios do Ministério foram considerados irregulares. Meu Deus. 67 Meu convênios Deus do, céu, do Ministério do Esporte foram considerados irregulares. O delator do esquema no Ministério do Esporte diz que negociou silêncio com Orlando Silva. Policial militar detalhou o suposto encontro com o ministro do esporte em 2008 para negociar o sumiço de 3 milhões de reais dos convênios do governo com sua entidade. O ministro do esporte vai à Câmara nesta terça-feira para esclarecer a denúncia. Ele chamou o cara de bandido. Por essa a gente não esperava, né, gente? Não, que esperança. É o ministro da semana, né, cara? Cara, é o ministro da semana, é impressionante. Tem uma coisa, mas não vou nem falar. Eu ia falar, mas não vou falar. Não vou falar, deixa quieto assim. Não, tá no meu Twitter. Quem quiser tá na vontade de falar, dá, né, cara? Tá escrito ali, não vou Inter falar, planeja ter contrato com Andrade Gutierrez pronto nesta semana. Feito! Uma reunião em São Paulo nesta semana vai dar os últimos ajustes na minuta do contrato com a Andrade Gutierrez. O Inter ainda discute 3 pontos com a construtora. Opa! A direção pretende até o final da semana ter o documento pronto. Exatamente. A previsão... Até o final da semana o documento tá pronto, gente. Tu tá falando como quem escreveu o texto ou tu tá falando como quem tá mediando o negócio? Os dois. Ai, ai, ai. A previsão é de que o contrato, como eu já disse 3 vezes, fique pronto nesta semana e seja assinado em novembro. E tem um papo aí que o cara do Corinthians lá, o André Sanches, tá mentindo, hein? Ah. E eles também não têm nenhum contrato assinado. A Odebrecht, esse é outro que não tem cara de mentir. Esse não tem cara que mente. A situação do Itaquerão é a seguinte: a Odebrecht, que é a construtora, tem um pré-contrato com o Corinthians, não tem contrato também, tá? O Inter tem pré-contrato? Não, o Inter, cara, é que o contrato do Grêmio Inter com Andrade Gutierrez... O Grêmio tem pré-contrato com o Ronaldinho. O contrato do Inter com Andrade Gutierrez, ele tem mais de 400 páginas. Então, eu vou ler todas. Toda vez que ele vai, pra voltar, ele tem que ser revisto. Aí os caras dizem, não, isso aqui não é vírgula, é ponto e vírgula. Volta, aí os caras tiram a vírgula, botam um ponto e vírgula, volta. E a sonorização, quando é que chega pra botar a sonorização? Isso aí vai ter, viu? Isso aí vai ter, sabia? Que o Inter vai fazer uma cerimônia da assinatura do contrato. Minha opinião. Não, legal. Vou deixar registrada. Vou botar umas caixas de som lá. Registrada e gravada a minha opinião, tá? Caso Porto Alegre perca esta Copa das Confederações... Já perdeu. Não. Porto Alegre não perdeu. Não. Escreva o que eu vou dizer. Tanto o Beira-Rio quanto a Arena estarão prontos na época da Copa das Confederações. Anotem o que eu estou dizendo. Sim. Pode me cobrar. Não, mas deixa eu só anotar aqui. Pode anotar. Dita de novo. O grande lance é o seguinte. Presta a caneta pra eu anotar. Só retuita, esse negócio de botar a culpa no Beira-Rio pela perda das Copas das Confederações, né? É muita ingenuidade, gente. É muita ingenuidade. Mas pra quê? Daí tá pronto, perdeu. Não é só fazer o negócio. É dar garantias pra FIFA, cara. Mas as garantias, quem dá são as construtoras ou são os clubes, meu querido. Aí, cara. Assina esse contrato, faz esse estádio. Não faz, não vou assinar contrato que não interessa pra nós. Tem um clube na capital que uma vez assinou um contrato rapidinho com uma empresa chamada ISL, paga até hoje sobre multa. É que fazer as coisas, porque a FIFA tá mandando também não é legal, né? Não pode comprometer as finanças e a vida futura do clube por causa de se vai ou se não vai estar na Copa. Sabia que todo integrante da FIFA, ele... Cedilha. Confederações. Que dia hoje? É. 18. 18 dias. Prefiro não escrever porque tá gravado. Eu falei pra gente retuitar. Tu mandou anotar, agora não me faz de bobo. Tá, mas o que tu ia falar dos funcionários da FIFA, Amaral? Ah, Passou? Toca. Tá bem, vamos aqui então todos com mais bem. Um destaque do Clique RBS. Homem mata companheiro a facadas. Exatamente. Nos ingleses, em Florianópolis, Almir. Cena horrenda. Ah, é o Neila? Ah, é cena horrenda. Pareceu o Almir, cara. Crime passional. Então vamos novamente, né, com todo respeito que a situação merece. Homem mata companheiro a facadas na Praia dos Ingleses, em Floripa. O Carlos Alberto Kirsch, de 43 anos, não resistiu após levar vários golpes no pescoço. Logo após o crime, vizinhos viram um homem pulando o muro da casa de Carlos para fugir. Cristiano Casagrande de Moura, de 21 anos, acabou detido pelos moradores da região. O jovem estava bastante sujo, de sangue, com as mãos feridas. De acordo com a apuração da polícia, a principal suspeita é que a motivação do crime tenha sido passional. É o que diz o delegado Marcos Assad. O Cristiano e o Carlos teriam um relacionamento. Tchê. Uruguai e Argentina prevêem mais problemas de espaço aéreo por causa das cinzas do vulcão. Companhias aéreas estimam que a situação dos voos só deverá ser plenamente normalizada na Argentina a partir de quinta-feira. E nós aqui na região metropolitana de Porto Alegre, desde ontem, estamos, cara, podendo conviver, cara, com as cinzas do vulcão. É então, isso significa mesmo? Que até quinta-feira não vem, claro, nenhum argentino pelo aeroporto para a região sul, é isso? É, a princípio que sim. Coisa, né, cara? Mas eles vêm via terrestre, que é bem pior, né? Ah, é. Fazendo cacaca nas estradas e tudo mais. Eu prefiro que os argentinos venham de avião. Que aí não dá pra, não tem janelinha, né, pra eles jogar. Tá, e as argentinas, Maurício? Não, eu me refiro também ao que fazem no trânsito, né? Os argentinos, eles são abusivos no trânsito, né, cara? Mas é impressionante. Né? Mas descreve aí pra quem tá em Joinville, por exemplo. O que, que nós estamos vendo aqui? Acabei de postar. Quem tá em Joinville, tá, vai dormir. Quem tá em Joinville, nós estamos vivendo aqui o que eles vivem diariamente, mas não com as cinzas do vulcão. Uma névoa, né? Uma névoa, Quem tá em Joinville tá bêbado, porque o Joinville ganhou ontem. É verdade. E outra, cara, o carro, né? Os carros, os mais escuros, especialmente, dá pra ver uma camada branquinha em cima da tinta. O Lelê, que tem carro preto, por exemplo. Hoje de manhã, 9 horas da manhã, eu passei com o meu carro numa daqueles esponjas gigantes. Não se faz isso, sabe que não se faz isso. Ah, mas é que eu tava com pressa. Mas deixa sujo daí. Arranhou, Lelê? Não, mas é que tá mais sujo ainda agora. Claro, espalhou assim. Eu pão duro, não quis secar, porque tu pode secar depois. Né? Não, é mais R$2,00, não quero secar. Aí passei, tá tudo grudado agora. R$2,00. Eu vi um pause hoje de manhã. Onde? Ali perto do aeroporto. Talvez seja isso. Não, não é. São as cinzas do vulcão. É verdade, vulcão, são sim. Pause. 1:13, Marcelo, vamos ver quais são os destaques, amigo, do mundo cão para agora. O americano ficou entalado, amigo. Aonde? Onde? Num duto de ventilação. Pra tentar americano é muito bom. Entrar num bar que estava fechado. Olha o desespero queria, da Marcelo? Criança, cara. Queria beber, queria o álcool. Essa grande droga, uma das drogas mais consumidas no mundo. É a droga legal. O álcool. É a droga que é legal. Ela não é ilegal. Ela é legal no sentido de legalizada. Você explicou. Mas exatamente. Não é ilegal, né? Como não, não é ilegal, exato. Não como é ilegal. E álcool só é legal pra quem tem mais de 18 anos, né? É verdade, aí é legal. Aí é bem legal beber e tal, mas com responsabilidade também. O nome dele é Justine Grassi. Ah, o Justine. 28 anos, tá bebaço. Queria beber mais, foi preso, acusado de invasão e também de má conduta. É uma má conduta, né, Marcelo? Foi um má conduto, né, no caso, duto de ar-condicionado. Ele entrou pelo cano, né, Marcelo? E um homem tentou roubar um banco, mas acabou preso por causa de uma letra feia dele. Ele escreveu num bilhete, isso é um assalto, mas a pessoa não percebeu. Não conseguiu ler. Não conseguiu ler, assim, o que é isso? Ele escreveu de novo, não tô entendendo. Não tava decifrando ali o escrito. Quando conseguiu, já tinha apertado o botão do alarme ali, e aí foi preso. Que coisa, hein, Marcelo? Importante treinar caligrafia pra você. É, caligrafia é importante. Ladrão de banco. Você conseguir essa vida aí, né? É, uma vida muito promissora. Caderninho de caligrafia, né? Morre cedo, mas aproveita a vida. É isso aí, Marcelo. Dá pra aproveitar bem a vida aí. Tem 2-3 anos de pura alegria, o ladrão de banco. Isso aí. Abandonado por natureza... Abandonado... Sobe o PP ali, por favor, de novo. Sobe o PP. Tira da frente, agarrava pra ele poder ler. Abandonado por namorada... Um chinês subiu numa torre de alta tensão, gente. E vocês não imaginam o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha ali o chinês pendurado na torre. Eu vou mostrar as imagens. Mostra daqui a chinês. Pouco. Olha o chinês ali. Mas é impressionante o que fez esse chinês, abandonado, desesperado. Tirou foto do próprio pinto. Ah, não. Sabe por que tem muito chinês lá na China, Marcelo? Por quê? Porque eles comem com os dois pauzinhos. Como é que era o nome do chinês? Elano. Elano. Elano Chengdu. Subiu na torre de alta tensão e ficou lá em cima, sabe fazendo o quê, amigo? Fotografando. O que você acha que ele ficou fazendo, Alexandre? Eu acho que ele ficou... Pirocóptero. Pirocóptero, exato. Não, na verdade não. Ele ficou bebendo. Ah, é? Bebendo olha cachaça. Olha o álcool, olha o álcool. Mais uma coisa que o álcool causa, vontade inexplicável de subir em torre de alta tensão. É verdade. O bêbado gosta de tomar choque. E além, já de, dizia, além de outras coisas, o bêbado gosta de tomar choque. Exatamente. Shot, né? Vê um shot, shot de tequila e um one shot, shot de tomate. Tá bem. Por sorte, o Liu Wang, Elano Chedung, foi resgatado sem ferimentos, graças bom, a Deus. Graças olha a as Deus. Imagens dele sendo resgatado, só o olhinho ficou bem puxadinho, é, né? Tá. Não, já era assim, já nasceu já assim. Nasceu assim. Vocês viram um pega, um arranca-rabo que tá dando entre o Neymar, ah, Neymar e o Eike Batista? É um arranca, no Twitter? Não. O Neymar escreveu pro Eike Batista: você é um brincalhão, precisa trabalhar muito pra chegar onde eu estou. Oh, e aí o Eike Batista escreveu: amigo, o que você ganha por mês não paga o combustível de um dos meus 27 jatinhos. Agora, eu não sei qual é a origem quê, disso, né? Aí, né, cara? Que motivou, como é que começou isso? Pois eu não sei também. Nós temos que dar uma olhada. Mas o Neymar tá mal assessorado. Eu acho que eu vou passar a seguir o Neymar. Pela expulsão do Neymar, tenha provocado alguma reação do Eike Batista. O Eike Batista é botafoguense, né? Pois é, onde eu sei. Botafoguense. Tá salvando trouxe a vida o do Renato. Botafogo, aliás. Né? Botafogo. Ah, é? Mas, cara, não dá pra discutir nada com o Eike Batista. Não, claro não. Que não, né? O que tu vai discutir com o Eike Batista, cara? Eu sei. Fidelidade feminina. Fidelidade. Não. Pampa! Tu acha que ele tá preocupado com isso? É. Ah, acho que ele ficou preocupado. Ele tomou gompa de quem? Da Luma? Luma. É. Se tu for bombeiro... Gompa da Luma não, é um troféu. Se tu for bombeiro... Um bombeiro, ele, não. Ele deve ter deitado e ter pensado, pá, minha vida é uma M, cara. Pô. Não, ele botou, não é tudo. Ele amava a Luma de Oliveira e a mulher que amava ele ou colocou uma gompa. Não, isso dói é com pensa. Dinheiro ou sem dinheiro. Ele botou no Twitter que ele ia fazer uma festa. Não, isso é que todo mundo sabe. Não. Que ele amava a Luma? Claro que amava. Cara, ele deve ter mandado banhar ouro as guampas. Nem aí. Mandou cromar as guampas. É isso aí. Boa, Lelê. Muito então bom. Então tá, você que é rico, então relaxa. Segundo o Lelê, guampa não dói. Não é isso. Não foi isso. Guampa atrapalha só no início ali, até acostumado. É. Vai você coordena a altura. Ainda mais cromada assim, ou então dourada. Dá uma corrida, né? Ganhada ouro. Ganhada ouro, imagina. Ele perdeu uma no Twitter que ele botou que ia fazer uma festa lá e um cara perguntou assim: o Bucassista tá convidado? Aí ele respondeu assim: tá perguntando por que tá com inveja? E o cara respondeu: tô do Albucacês. Vai daí, Mr. P. Vamos, abraço pro Márcio em Pinhalzinho, na fábrica de patinete triciclo, a Spirit Roll, que é muito bacana. Comprei na feira em Chapecó, agora que a gente foi lá no domingo. Teve e presenteei meu filho de o Dia das Crianças. Claro que tive desconto. Disse pra ele que xinxei ali na hora. Quero desconto, vou pagar a vista. É, muito bom. Hein? Abraço, Márcio. Boa tarde, meus caros PB. Segue abaixo mais uma piada de papagaio. Feito! Aí um certo dia um sujeito comprou um papagaio. E aí o papagaio tinha um certo atrito com o dono. Toda vez que o dono passava na frente da gaiola, o papagaio falava: Paco, corno, corno, corno, Paco. E isso se repetia até que o dono teve uma feliz ideia. O som parece que ele está jogando Angry Birds. E aí teve uma sacada, dono. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me vestir com as roupas da minha mulher e eu quero ver se o papagaio imbecil falar alguma coisa. Foi lá, botou a roupinha inteira da mulher, botou saltinho, tudo. Passou na frente da gaiola. Quando passou, o papagaio olhou. Corno! Corno, eu já sabia que tu era. Mas bichona é novidade. Mandem um pode ficar tranquilo pra todos que trabalham na Expresso Jundiaí, em especial Sandra, Ratinho, Diogo e um é verdade, amigo, para o Nikito e o Gordo. Olha aí, Jackson Jardel Lopes Pimentel. Muito bem, nome é Jackson Jardel. Jackson Jardel já é o nome, Jardel, né? É o JJ, né? Jackson Jardel. Vocês viram o Jardel falando que tá torcendo pro Flamengo, que ele sempre foi flamenguista, debochando do Eurico Miranda e tudo? Não. É. Ah, é? Sempre foi flamenguista, desde o Jardel que se criou no Vasco, e que nessa, não podia falar na época que jogou no Vasco, mas... o Eurico Miranda agora que se vê... Tá torcendo pro Flamengo ganhar o campeonato brasileiro. Ele sabe que o Eurico Miranda não tá mais na presidência do Vasco. É, mas tá bem, né? Tá bem. E aí, Cajazinho? Aí, frustrada e irritada, a mulher de Colombo diz: escuta aqui! aqui, Cristóvão! Não é bem o ovo que tu tem que colocar de pé! Não. Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! A mulher vai no médico e se queixa. Sabe, doutor, qualquer dia eu fico doida, doutor! Ah, e por que isso, minha senhora? É que agora meu marido tá com a mania que é uma geladeira, doutor. Tá, mas e o que tem de mal nisso? É que ele dorme com a boca aberta e eu não aguento mais aquela luzinha. Chega! Chega! Chega! Caramba. Aqui no Twitter os caras estão falando que essa discussão do Neymar e do Eike é antiga, que depois o Neymar disse que não sabia quem era o Eike. Meu Deus! Que ele copou com o Eike sem saber quem é Eike. Ah, pode crer. Né? Certo. Não, mas aí ele não teria respondido. Se ele não soubesse, não, ele brincou, não, moleque, era um qualquer. É moleque, tem que. Ah, é. Se eu trabalhar digo pro Neymar, muito, olha, cara. Neymar, tu é um baita de um babaca, otário, pararau. Ele ia me dar um bloco, ele não ia responder. Não, ele respondeu. Não é? O Lelê responde. Ah, é. Tá. Não, aí é que tá. Porque talvez não soubesse mesmo, porque confirma, porque o Neymar disse o seguinte: você tem que trabalhar muito pra chegar onde eu tô. Exatamente. Aí o Eike devolveu. Aí o Eike devolveu dizendo: não, olha só, te liga. Sim, exatamente. Mostrou desconhecimento. Eu vou mandar um tweet. Não, mas parei um pouquinho. O Potter ontem ainda não brincou e não respondeu pra um ouvinte que escreveu ali, o Potter não sabia quem ele era, se ele era cheio da grana, não era, sim, entendeu? Sim, mas é, como escolhe um aleatoriamente, né? Sim, por que não pode ter sido escolhido aleatoriamente? Coincidência. Eu respondo todos os replies. É que eu acho que o Neymar tinha que saber quem é o Eike Batista, né? Nada, cara! Qualquer ser humano, cara, tem que saber quem é o Neymar. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Neymar. O Neymar é um maloqueirinho que saiu lá do meio da vila e hoje ganha um milhão por mês. Mas tem um monte de maloqueirinho, entre aspas, que saiu do meio da vila, que sabe quem é o Eike Batista, né? Eu acho que o Neymar não tá preocupado com isso, entendeu, cara? O Neymar tá preocupado em jogar a bolinha dele, que é o que ele mais quer e gosta de fazer. Jogar a bolinha dele. Tanto que o dinheiro dele ele nem vê, ele ganha mesada do pai dele. Não, é verdade, ele que administra. Mas tá 300 mil. O pai dele bota. A mesada do Neymar é 300 mil. Bota objetivos pro Neymar. E aí o Neymar tem que atingir os objetivos. Cada vez que o Neymar atinge os objetivos, ele ganha alguma coisa que ele pede. A minha ele pediu mulher um apartamento, comigo, pediu um carro. Cara. É? Quais são os objetivos que tu tem que atingir? Tem os objetivos aí agora. Agora tem os objetivos novos aí. Lavar a louça uma vez por semana. 500 pila. Ah, sério? É. Uma vez por semana, 500 pila. Uma vez por semana eu lavo quase todos os dias e não ganho nada, rapaz. 500 pila já ganhei essa semana aí. E também tem que fazer sexo de vez em quando. Mais caro. Qual é a frequência? Só pra saber qual é a frequência, pra comparar, assim. Todo teu casamento, uma vez? Uma vez por ano. Por ano? Por ano, uma vez por ano. E é hoje, cara. Mas... Aê, sério? Que beleza, velho. Vambora, vamos. Que horas vai ser? Nós vamos lá ver. Vai daí, Lelé. Bota um time-lapse. Cara, veio parar na minha mão aqui uma notícia, cara, que é legal de dar, assim, cara. Muito boa, assim. Eu sempre quis dar essa notícia, cara. Olha aí. O fim da ressaca. Oh. Cientistas desenvolvem pílula anti-bebedeira. Olha aí, ó. Muito bom. Não é hispana, é Lelê. Claro que não, né? Ah, bom. Tu acha que o Lelê faria um spam? Dá pra confiar. Aqui, ó. Se você chegar numa biritinha, mas não aguenta mais passar vergonha em festa ou acordar de ressaca, é uma droga, né? Cara, a ressaca... Eu já vi o Lelê bêbado já. 3 vezes. Como assim, cara? Exatamente o que eu falei. Complicado de entender isso. Tá, mas eu já vi o bêbado 3 vezes. Obrigado. E todas as 3 vezes eu tava bêbado também. E tu também. E nenhuma delas eu tava bêbado. Coincidentemente. O bêbado sempre acha que tá todo mundo bêbado. E das 3 vezes que eu vi o Lelê bêbado, 2 eu vi ele sem roupa. Continuando, Lelê. Cara, também. Os cientistas do setor de farmacologia da Adelaide University. University. É que eu me emocionei falando ali. Adelaide é tua cadela, né? Eu me emociono, eu já falei. Cadela não é só cadela, cara. A Adelaide é uma cachorra famosíssima. Famosíssima. As pessoas estão reconhecendo mais ela na rua do que eu, cara. Essa não é Adelaide? É, exatamente. Tá acontecendo direto. É a tua segunda cadela, né? Não, cara, é a única que eu tenho. Só teve uma cadela? Esses mas dias... continuando na notícia, galera. Rapidinho, esses dias eu tava dormindo, cara. E de manhã cedo, assim, eu vi, tava nos comentários na frente do meu prédio, assim, e tem uma areazinha do lado. Conversando com a vizinha. Não, não, a Adelaide, ela fica do lado. E umas pessoas na frente do prédio, e parecia ser uma mãe falando pro filho, ó, aquela ali é a Adelaide, ó. E eu dormindo, com a janela fechada. Que massa, que demais. Bom, cientistas da Adelaide University estão desenvolvendo uma pílula que pode cortar quase totalmente os efeitos embriagantes do álcool no cérebro, fazendo com que a pessoa que consumiu a bebida fique rapidamente sóbria. Demais, hein? Não, tipo assim, tu tá bebendo, aí tu, cara... uma blitz, puf! Toma aí. Tem que testar no KG. A droga agiria diretamente nas células da glia. responsáveis por fornecer nutrientes aos neurônios e por deixar o indivíduo bebum. Por enquanto, a pesquisa liderada por Mark Hutchinson foi realizada apenas em ratos, que responderam muito bem ao tratamento. Ah, vai rato! Mas se negaram a soprar no bafômetro. Segundo o Daily Mail, o objetivo futuro do estudo é não só monitorar o comportamento de pessoas alcoolizadas, mas utilizar o remédio no combate ao alcoolismo. Não, mas aí vai incentivar o alcoolismo. É, não. Tem o remédio pra não ficar bêbado, eu vou tomar todo depois, se eu tomar um comprimidinho. Mas é que tem pessoas que têm a necessidade de beber para ficarem... se desligarem, entendeu? Então, de repente, eles estão... Quando ele começa a dar a opinião dele... E o Cagê, quando ele lê um texto, vai bem. O Cagê é um bom teste, porque o Cagê é o seguinte, deixa o Cagê beber, dá um comprimidinho. Se o Cagê chegar no balcão e pedir assim, ó, meu, me dá uma ceva, é porque acabou o pó. Se ele olhar pro cara e dizer, meu amigo, dá uma cervejinha. É porque ele continua não fez efeito com o primeiro. Tá, então tá, vamos fazer diminuiu, o teste. Diminuiu o tamanho do troço. O diminutivo, o cara usar o diminutivo. O Cagê, camaradagem com o barman. Mas quem aqui, né, cara, nunca acordou um dia de ressaca pensando assim, por que não tem um remedinho que passa prometeu agora, que nunca mais vai beber também. Mas tem, que é um almoço bem salgado com uma Coca-Cola bem gelada. Primeiro a Coca-Cola, antes de mais nada a Coca-Cola. É verdade. E antes de beber a Coca-Cola. É. E durante? Durante água. Durante água. E aí depois, quando acordar no dia seguinte, uma Coca-Cola. Eu nunca tive ressaca, que eu troquei, eu tenho dois fígados. Eu botei dois fígados dentro de mim. Ah, é mesmo? Tirou o quê pra botar o fígado? Tirou de quem? Tirou um fígado. Tirei um coração. Um coração e botou outro fígado. Coração tu só tem um, homem. Eu só tinha um. Avisou. Mas o Pelé tinha três. Só tinha um coração. Assim eu me apaixono menos e posso beber mais. É verdade, Almir. Tá certo. Vamos fazer Ciro, classificar o pretinho. Ah, fala. Uma piada. Piada do Pote! Apoio! Canudos Marinho! Bom pra botar no suquinho! Papai, papai! É verdade que todos os contos de fadas começam com Era Uma Vez? Nem sempre, filho. Tem alguns que começam assim. Quando eu for eleito. Bah! Filha da. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Você pode mandar sua oferta pra gente pra classificados@atlantida.com.br. Com pesar que venho através deste. Anunciar a venda de meu golfe, pois preciso ampliar a minha casa. E é bem o que vocês estão pensando, sim. A mulher está me pressionando. Ah, é burro! E é ela quem manda. Pois bem, sem mais choro, vamos ao carro. É um Golfe 98 GLX 2.0 automático vermelho, raridade impecável. 15.500 o cara tá pedindo. Aceito carro de menor valor, moro na cidade de Gaspar e trabalho na cidade de Blumenau, Santa Catarina. O contato é golfeautomatico@hotmail.com. Baita. Peanges vai meter. Carro é o alemão valor, ainda, né? É o preto, eu acho que é o alemão, é vermelho. É o terceiro golfe daqui pra trás, entendeu? Tem esse golfe agora que é o geração 5, se não me engano, daí tem o anterior e mais um lá atrás. É o primeiro golfe que chegou no Brasil, né? É coisa de pobre isso aí. Não, né, o primeiro foi em 94, na verdade. Mas é, 90, aí, é o mesmo modelo, é isso aí, tá certo. O que é coisa de pobre, cara? Essas coisas de geração 5, aí ó, o Gol bola, aí o Gol quadrado, aí tem o Gol, não sei o quê. Não, isso é a evolução da indústria automobilística. Tem uns carros aí que não evoluem. É o teu, por exemplo. Ferrari não evoluiu. Claro que evoluiu. Como que não evoluiu? Ferrari só tem uma Ferrari. Tu tá louco, não diz bobagem, rapaz. Tem mais de uma Ferrari? Mas que isso, rapaz. Pobre é não saber que tem mais de uma Ferrari. Não, Pianges, tá certo. A BMW X5, tem vários X5, geração 2. Cara, já tem X6, cara. Mas a X5 continua X5, pô. X5 é X5. Concorda. É, verdade. O 307 é o 307, não é? O 207 é o 207. Aliás, o 307 vai sair de linha. O 307 vai dar lugar ao 308 que vem aí agora. O 207, ele muda, mas não fica o 207 geração 5. Aliás, o 207 tá bem parecido com o 307. E por que isso te incomoda? Incomoda essas coisas aí de geração. Haja vista. Sabe que nós temos a mesma opinião em relação ao iPhone 2, 3, 4. É a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Ah, boa, Pê! O 4S. Concordo, pior que eu concordo. Olha, o 4S não tem um botão muito importante pra quem tem iPhone no Brasil, que é o desligar o 3G. O 3G no Brasil é falho demais, né? Ele é muito frágil no Brasil. Merda. E aí não tem aí, os usuários de iPhone. Desligam. Capaz, mudou a vida. Desligam o 3G. E esse parem novo tudo que vocês estão fazendo. É importante isso, cara. É sério? O e-mail do Golf ali, cara. Isso é definidor pra não comprar. O e-mail do Golf, de novo. golfeautomático@hotmail.com. Voltando ao iPhone? É, isso é definidor, cara. Sério. Eu não compro. Eu, enquanto não arrumar isso, eu não compro. Tá bem. Parece. Obrigado, Potter. Como uma legítima dama. O Golf é automático? É automático. golfeautomático@hotmail.com. A bolinha, já, né? A bolinha já cai no buraco. Não, automático. É o carro, Romero, é o carro. Ei, o Golf é sem E? Golf é sem E. É. Golf. Como uma legítima dama, meu pai leva e busca no trabalho todos os dias. Então o carro só é usado durante os finais de semana. Esse dados é um do carro. É um outro carro, cara. Começou assim. Como uma legítima dama, meu pai a leva e busca no trabalho todos os dias. Mal escrito. Então o carro só é usado durante os finais de semana. Dados do carro, é um Peugeot 307 Feline, na cor prata, 2004-2005, automático Tiptronic, vidros elétricos, espelhos elétricos, freio ABS, airbag duplo e rodas de liga. Estamos pedindo R$28.000 como preço inicial, mas aceitamos proposta. Interessados em enviar e-mail para vendo307feline@hotmail.com. Certo? Show de bola. Por falar em baita carro, tá aí um baita carro. 10 de fevereiro. 10 de fevereiro é meu aniversário. Vai me dar um Feline? Aniversário de Alexandre Vetter. Que é isso? Estamos esperando, hein, gente? Dia 10 de fevereiro, pra quem não sabe, é o Natal do Almeiro. 10 de fevereiro é uma grande festa. Quando é que tu começa a montar a árvore de Natal? Já estamos montando. Qual é a árvore do já estamos montando. Não, qual é a árvore? É um eucalipto, né? Eucalipto. É uma flor do Jorge Tadeu, daquela novela. O Jorge Tadeu. Não sabe a novela? O que tu pendura na árvore do Magnano? Eu penduro todo tipo de coisa, cara. Linguiça. Linguiça. Barbaridade. Imagina, pendura linguiça agora, dia 10 de fevereiro vai estar... Costela de porco. 10 de fevereiro, hein? Ei. É o grande momento da humanidade, né, cara? A galera comemora, né, na humanidade. Mas onde é que tu quer chegar, Almir, com isso? É o grande aniversário, gente. É quando nasceu o nosso grande ídolo, né? Alexandre. Tá ótimo, amigo. Obrigado, querido. Eu também te admiro muito. É e o produto de hoje, galera? O produto de hoje é mais um produto que vai de encontro a tudo que o Alexandre gosta. Vai de encontro ou ao encontro? É grife de mala de viagem, gente. Grife de mala de viagem. Legal. Então, já viajou para vários países, né, Alexandre? Já, é verdade, é fato. Show de bola. Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e Equador. E o Banana Camboriú. Pô, Equador? Foi pro Alegrete? Nunca fui pro Alegrete, cara, infelizmente. Não tem esse carimbinho do passaporte. Não tenho esse no carro, não. Então, o Marketing Travel Group. Grief of Malas. Bags, no caso, né? Suitcase. É a marca... Suitcase. Cuidado é uma bomba. É o nome da marca. Cuidado é uma bomba. Exatamente. Já vai ali a marquinha. Marca da porque é coisa do momento, né, gente? Bomba. Show de bola, negócio que bomba. Vamos aproveitar a vida e tal. Então, na sua mala, você vai chegar, vai viajar para os Estados Unidos. Cuidado é uma bomba. É uma bomba. In mais danger, it's a bomb. Quê? Embaixo vai escrever danger, it's a bomb. Quê? Então você chega no aeroporto e faz o seu sucesso com a nova grife do Almir que tem. Que vai ter de gente atrás de ti no aeroporto. Cuidado, it's a bomb, gente. Muito bom, Almirzinho. Show de bola. André Munk que mandou essa grande proposta para o marketingmaria.com.br e diz que estão construindo o McDonald's na frente da Estátua da Liberdade lá em Brusque. Só falta o Mickey e o Pateta para virar a Disneyland. Ah, que... Abraço, André Munk, lá de Brusque. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. 20 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter! Doutor Alceu, deixa eu lhe pedir um favorzinho. Pois não? Pode me alcançar o seu iPhone, por favor? O senhor me dá o seu iPhone? O do Potter, o do Lelê, o do Piangers, o do KG e o meu, e eu vou botar os 5 iPhones aqui em cima, ó. Aqui, ó. Isso, eu boto ali. O que vocês acham? Dá pra mim aqui que eu boto ali também. Obrigado, Piangers. Obrigado, KG. O Maurício não quer dar. Também, vai. Valeu, Lelê. Maurício não quer dar. O iPhone do Pipo. Tá ótimo assim, assim nós vamos. Vamos lá, doutor Oceu! Tem mais um aqui. Doutor Peter, não tem vinheta, doutor Peter? Ô, doutor Oceu, não botei a vinheta, doutor Oceu? Não. Ô, desculpa, doutor Oceu. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Oceu! Olê, olê, olê, olê. Tigre. Jack, meu. O Joinville, doutor Peter, tá de volta à Série B do Brasileirão. Enfiou 4-1 do Brasileirão até ontem. É, no grupo do Jack subiu o Jack e o Ipatinga. É, exatamente, ano que vem tem Joinville na Série B. E o Mineirão na Série B também. É, né? Subiu o Ipatinga, então tá inchando a Série B de time mineiro, né, cara? Ah, cada vez mais. Podemos ter, eu falei ontem no Bola, podemos ter o Boa Esporte, que deve ficar na Série B. Que é de o Ipatinga, que já subiu. O América Mineiro, que provavelmente vai cair. E pode cair também Atlético e Cruzeiro. Podemos ter 5 times mineiros na Série B o ano que vem. Que pena. Que beleza. Aí vai ser a Copa BH. É, não, é. Como é? É Série não, BH. Cara, se Série eu não, BH. Se eu não estou enganado, nos anos 80, o Joinville era já era o clube de futebol no Brasil que tinha mais sócios. Verifiquem essa informação, se ela não é verdade. Não é spam. Eu me lembro, cara, porque vocês deviam colecionar também aqueles futebol cards. Claro. Lembra? E tinha do time do Joinville. E um amigo meu que estudava comigo, que veio do Joinville, disse que era o clube que tinha mais sócios. Porque era um clube grande em número de sócios. E ele me falou isso e eu me lembrei disso agora, quando o Joinville voltou a mim. Futebol cards do chiclete ping-pong. Isso aí. Que beleza. Demais, lindo demais, né, cara? Figurinha tinha um Londrina, o Grêmio Maringá. Isso. Legal. Tragantino. Vários jogadores daquela época hoje são técnicos de futebol. É. Tem um amigo meu que tem ainda os Guarani de Campinas. E tu vê ali a figurinha do Muricy, do Abel. Do Dorival. Isso aí. Sensacional. Quem passou pelo Jack foi o Perdigão. Onde é que anda o Perdigão, cara? Num bar. E na realidade, os treinadores de futebol do nosso tempo de guri também tinham sido jogadores, só que pra nós a gente já conheceu eles como treinadores. Evaristo de Macedo era jogador, Enio Andrade era jogador, Tele Santana era jogador, Rubens Minelli era jogador? Celso Roth. Quem está no Futebol Cards também é o Filipão, como Luiz Felipe. Porque ele jogava no Caxias. Zagueirão do Caxias. Demais. Doutor Alceu! Era isso, chegou a correr uma lágrima agora, hein, né, doutor Alceu? Porque o senhor é dessa época, né, doutor Alceu? Dessa época, doutor Pepe. É verdade, doutor Alceu. E o Pan? Fudeu o Pan, né? Cagando pro Pan. Olha, vi as gurias do vôlei ontem amassar os cubanos. Ó, o Brasil tá em segundo, meu. O Brasil tá em segundo, depois dos Estados Unidos, só. É, tentaram garfiar uma medalha nossa ontem lá, os mexicanos. Os mexicanos não dá, né? É, a gente tem boa vontade, mas... Mas as mexicanas dão. É. Mas aí aplicaram lá que a touca do cara tava errada. Mas se tá errado, como é que o cara já chegou na piscina com a touca? Mas que a touca tava errada? É, disseram que a touca tava errada. Aí os caras foram lá e... A touca do Inter tá bem errada. É uma confusão esse negócio das roupas, de touca na natação, né? Tinha que ser a sunga e deu. Pelado, Pi. Pelado. Todo mundo nadando pelado. Tá bom. Ô, Pi, no domingo... Aí o Leme pode, né? No domingo, tem nada, né? No domingo de noite, estavam entrando algumas nadadoras brasileiras pra disputar uma prova, obviamente, e as nadadoras brasileiras já entraram de óculos, caminhando, sabe? Porque geralmente bota o óculos quando vai pra uma piscina. E o comentarista, que eu não sei quem era, falou assim... Pode ver que as nadadoras brasileiras estão muito concentradas, que elas já estão de óculos. Eu estou sentindo cheiro de medalha. Nenhuma ganhou. Foram as duas últimas colocadas. Que beleza. Pois quem faz natação tem aquele problema que embaça o negócio todo. Nós da Almic já desenvolvemos aí, um negócio que não embaça. Cuspe, né? Dá um cuspezinho, uma cuspidinha. Não, põe o óculos sem lente, cara. Desenvolvemos isso aí é uma armação, Almir. O óculos sem lente pra você nadar, entendeu? Isso aí é mais uma armação, Dalmir, não bate. Não tem nenhum problema. Agora, só voltando ali rapidamente, é que assim, ó, não é a deles, né? Não é a deles, os caras não têm lá os profissionais gabaritados que deveriam estar lá pra comentar e narrar e tudo mais, né? Hoje em futebol feminino com comentários do Romário, quem sabe melhora. Tu vê. Tá bem. Ô, meu, você que ainda não renovou o seguro do seu carro, mas já tá na hora, você que tá comprando um carro novo neste momento, vai ter que fazer seguro, então o seguinte, cote com a HDI. Não deixa de pedir, desde que a gente começou a falar que no início do ano, ainda no Pretinho Básico, a nossa audiência vem economizando e nos mostrando, inclusive comprovando, que vem economizando até 20% na hora da contratação com a HDI. Então, não pague mais. HDI Seguros é de bate-pronto, você vai vai ganhar tempo e dinheiro. Consulte o seu corretor. A HDI tá com a gente durante o ano inteiro de 2011 aqui no Pretinho. Manda bala aí, Mr. P. Frases que as mamães insistem e no mundo inteiro elas repetem. Vai direto pra casa, viu? Olha, tu me respeita que eu sou tua mãe. Tu não tá fazendo mais nada do que tua obrigação. Faz isso aí de uma vez. Vai, isso é frustrante, clássico, né? O cara chega com um boletim. Ah, olha, tirei, consegui tirar um 10. Nunca cheguei, cara. Mais, mais nada, nada que tu... Tá, 9. Tu não tá fazendo mais nada que tua obrigação aí, né? Dá uma assim, ó. Não trabalha o teu pai na tua idade? Já tá trabalhando, isso, não sei o quê. Não, tu tá... A única coisa que tu tem que fazer é estudar. Então tu tá... Fez mais nada que a tua obrigação aí. E hoje é o contrário. Cabisbaixo, né? Tipo, essa merda. Eu cheguei tão feliz com essa... Mas essa aqui é muito boa. Para de rodar isso na frente da televisão, faz favor. Daqui a pouco vai escapar isso. Aí escapa, né? É, claro. E hoje em dia, comparado com as TV de tubo, comparado com as televisões de LED... LCD, LED, plasma. São muito mais resistentes, né, cara? Naquela época a gente brincava com coisa e as mães, não, vai quebrar a televisão. Pra quebrar uma TV naquela época era uma garrafada, quebra, um tiro, né, ou coisa parecida. Hoje uma gilete, tu faz assim na tela, vaza. Exatamente. A tua TV vaza no chão. Testei lá na tua. Tem amigo meu. Como assim, homem? Testei lá na tua, não. Quando? Essa história da gilete aí, tu falaste no ar outra vez, fui lá testar lá. Agora de manhã. Não tem LED, né? Não tem LED. Hã? A gilete rasga a TV? Tô brincando. Acho que rasga. Deve rasgar, mas rasga. Claro, meu. As de líquido, sim, né? Porque tu rasga, ele sai o líquido. É que nem látex. Na hora de cortar, pegar o látex da... Tu tá precisando de LED? Tu corta ali a televisãozinha. Ah, seringueiro. Um pouquinho de LED. É uma seringa. Substitui a seringa. Quer mais um, Pia? Segue a lista. Não senta assim, senta direito. Olha a coluna. Ah, o Potter nunca ouviu isso. Não, sempre ouviu, mas nunca atentou para o que foi dito. Eu me alfabetizei numa cidade muito pequena da Bahia, chamada Ibicuí, com 2.000 habitantes, Ibicuí, no meu coleginho, chamado Escolinha Quaquá. Pelo amor de Deus. Não tinha carteira pra canhoto. Ah, foi por isso. Então, na minha formação óssea, sim, né? Eu nasci pra ter 1,83m. A tua natureza, a minha infância. A minha infância. Quem conhece teu pai sabe disso. Numa parte pobre brasileira, no Nordeste. Sabe, Nordeste brasileiro, numa cidade pequena. Quem diria, hein, Potter? Fez isso comigo. Então, depois conta do teu olho azul que tu tinha quando era pequeno. Olho azul. Perdi por causa do sol, né? Muito sol no Nordeste, muito aí sol. Os olhos claros atrapalham. Claro, então, fica bronzeado, né? O corpo se prepara. Na íris bronzeada. Na verdade, tu é outra pessoa, né? É. Tu não é quem tu deveria ser. Modificou, né? Com tu foi uma transformação. A sociedade me modificou. É. Claro, o mundo. Desde que eu conheço o Potter há aproximadamente 10 anos, digamos assim. Desde que eu conheço o Potter já é, pra mim, ao meu ver, o terceiro ou quarto Potter que eu convivo. De todas as transformações. É a sociedade assim, me transformando. Ele foi negro, uma dessas ele era negro. O pai do meu pai que sofreu muito, né? Que bebia, teve glaucoma, ficou cego e bebeu uma vez, caiu numa ponte, perdeu a perna. Sim. E ficou anos em cima da perna, numa cama, sem enxergar, só com um toquinho que a gente deitava pra ver televisão. O seu Luiz era negro. E as frases das mães, ô? Continuando aqui. Maurício tá com pouca paciência para nossas histórias pessoais. Apesar de rir. Histórias pessoais, ele ri calado. Ele ri calado, mas ele demonstra com as palavras que tá com pouca paciência. Tão ele até se diverte. Ele se diverte. Mas é Big Brother, cara. É a vida como ela é. É isso aí, cara. E quem era casada com o teu avô negro, esse? A avó Nair, que é uruguaia. Essa tinha as suas pernas. Tá aí. Não, tá aí. É a única avó. Tá aí ainda, tá com a gente ainda. Essa daí é a japonesa agora. Ela também vai mudando. A família toda vai mudando. A Vanai que tá diminuindo, tá com 1,12m. Ah, vai diminuindo. Isso me preocupa em ti. Isso me preocupa em ti. Eu acho que tu com 75, 80 anos... É uma tendência da família Potter. Tu vai diminuindo aí, meu. Continuando. Tu vai virar um gatinho, tu vai conseguir te lamber todo. Vai por mim. Outra que a mamãe fala. Nada de piscina, tu acabou de comer, tá de barriga cheia. Aí tá certo a mãe, né? É mito isso, sabia? É mito. Não é mito. Não, não é mito. É mito. Claro, fantástico. Tem uma explicação, ou já foi dado, aliás, foram... Pressão da água no abdômen, cara. É verdade, mas, cara. Claro, queridão, eu tive um conhecido meu que morreu numa piscina no Grêmio Náutico União. Mas é sério, meu. Sério, o cara tava de barriga cheia, ele foi inventar de passar a piscina inteira por lá. Não é o exercício. Não é o esforço. É a explicação dos bombeiros, já um dia na RBS TV, no Bom Dia Rio Grande. Salva vidas, explicaram. Acontece que não é o esforço físico, não vai entrar caminhando na água. Acontece que a água, quando atinge a altura do estômago, da barriga, do peito, os órgãos internos, eles flutuam, eles são soltos dentro da gente, a maior parte. E a pressão que a água exerce de baixo pra cima faz com que pressione os órgãos todos ali. Não, e dá fez o meu coração. Esse é o problema. Esse é o problema. É sério? É isso mesmo. Faz uma massagem no rim, no meu pescoço aqui, cara. E a melancia no sol. Faz assim, ó. Vou fazer o seguinte. Vocês que não estão acreditando, façam assim. Agora almocem bem. Façam um belo almoço às 2 da tarde e logo em seguida entrem na água. É. Isso, né? E aí a gente já vai gravando pra mostrar. E a questão do esforço físico é que, claro, teu corpo precisa de sangue pra circular e passa a ter menos sangue na hora da digestão. Tanto é verdade que pode comer à vontade e tomar banho de chuveiro, não tem problema nenhum. É verdade. Pode molhar a cabeça, pode ficar embaixo do chuveiro. Né, claro. Agora, na piscina não pode. Pode sim, que eu sou vizinho. Claro que pode, rapaz. Que tem. Aliás, piscina. Eu tô torcendo pra que tu entre uma vez. Mas entra hoje. Aliás, agora. Dois médicos. O que, que os médicos dizem? Diferentes. No condomínio disseram, não, pode entrar. Ok, pode entrar. Isso é o maior mito. Maior mito. Das mães. Mas, na verdade, mas querem que os filhos fiquem quietos. Mas certo. Depois piscina, do almoço. A piscina do Marcos, do condomínio dele, é de 2 mil litros. Aí pode entrar. Tá bom. Tá. Pois e finalmente a frase que encerra a lista da mamãe dizendo pro filho: ai, que perigo, Jesus do céu, imagina se pega no olho. Ah, é verdade. Eu tenho um caso triste no currículo, quando era piá de rua, assim, de 10 anos, 11 anos, brincava de funda. Claro. Toda a galera brincava de fundo. Então eu brincava de fundo. Se escondia atrás dos carros e ficava fundando os outros, né? Fundando. O pessoal ficava me afundando. E aí uma vez eu tive a infelicidade de acertar o olho do meu amiguinho Paulo. O Paulinho com o olho, né? Não ficou sequela, ficou tudo bem, ficou tudo certo, mas na época foi perigoso. Isso, na minha família, eu tenho 2 primos segundos que brincando, os 2 irmãos, quando guri, eles deviam ter 8, 9 anos, com um cabo de vassoura de espada. Nossa. E um furou o olho do outro. Henrique Castelli tem esse problema triste. Também. Abraço pro Regis e pro Raul. E também pro Rodrigo, que é o irmãozinho mais novo. Pro Pudo. Abraço pra vocês. Pudo cego também, pô. Ah, minha família tem um monte de cachorro cego. Mas todos Pudo ficam cegos. Os meus não foram poodles. Os cegos da minha família, dos cachorros, eram piquinês. Se é piquinês, que salta os olhos. Piquinês salta os olhos. E Lhasa Apso também, se não me engano, fica cego. Tudo fica o olho e sai pra fora? Salta. O do piquinês, do avô, salta. Não é o barulho, KG? Os bichos vão... Trotsky. Os bichos vão brigar, saltam com os olhos, voltam com os olhos pendurados. Isso não vai acontecer com a Adelaide. Não, Adelaide é vira-lata, que horror. Obrigado. E o meu irmão tem um cachorro cego até hoje. Tá lá aí, sabe por que é? Porque entra na piscina depois de comer. Tem um cachorro cão com ele, é cego. O olho costa. Pressão. Uma vez a minha cadela independente que foi invadir o pátio do Alex. Qual é o nome da cadela? Independente. Independente era o nome da cadela. E ela invadiu o pátio do Alex, tinha uma piscina funda. E aí ela entrou na piscina umas 6:30 da manhã. A independente entrou, daqui a pouco às 11 horas bateu a empregada do Alex. Olha só, a cadela de vocês tá na piscina 11:30. Não consegue sair. Ela nadou por 4 horas. Não conseguiu sair, coitado. Saiu com as perninhas bem durinhas. Cheio de músculo. Corria aquela beleza depois. Cara, nós tiramos ela da piscina e ela se deitou assim, ficou assim. Coitado do primeiro. Cara. Coisa mais que linda. Tremendo. E aí, hein, Cagia? Uma velha solteirona liga pro escritório da advocacia pra pedir que mandassem um advogado até essa casa pra ajudá-la a fazer o testamento. Um dos advogados foi até a casa dela. Por favor, me diga quais são seus bens e como gostaria que eles fossem distribuídos depois de sua morte. Olha, essa casa é alugada e estes móveis velhos não valem praticamente nada. A única coisa que eu tenho de valor são R$1 milhão na minha poupança. Oh, tadinha. Sure. Ah, ok. E como a senhora gostaria que esse dinheiro fosse distribuído? Olha, moço, eu sempre vivi muito isolada. Ninguém da minha família nunca me deu bola. Tanto que nem ficaram sabendo quando eu ganhei na loteria. Aham. Então a senhora quer colocar quem no testamento? Alguma amiga ou... Não! Não quero deixar nada pra ninguém. Eu quero gastar R$900 mil no meu velório. Porra. E a voz tá falhando. Não, mas tá bem. Assim acho que finalmente... Sim, tá morrendo. Alguém vai me notar. Ah, sim. Com esse dinheiro gasto e um velório, com certeza a senhora vai virar notícia. E com os outros 100 mil que sobrarem? Bem, senhor, eu nunca me casei. Nunca tive namorados. Nunca estive com um homem antes. Foi a velhinha que o Davi falou ontem, cara. Então, eu queria que vocês usassem esse dinheiro para conseguir um homem para dormir comigo. Ó, esse é um pedido bastante incomum. Mas veremos o que podemos fazer. E aí o advogado foi embora, em casa contou o ocorrido para a esposa e como eles estavam precisando de algum dinheiro, ela mesmo sugeriu que ele fosse dormir com a solteirona. Advogado. Para faturar uma graninha, 100 mil, né? Afinal de contas. A mulher é advogada também. Né? Óbvio, ou ministra. Como a esposa sabia que seria um encontro de apenas uma hora, resolveu ir junto e ficou esperando no carro. Uma hora depois, nada. Outra hora, nada. Depois de 3 horas, a mulher começa a ficar irritada e começa a tocar a buzina. Rapidamente, o marido aparece na janela do carro só de sunga e diz pra ela: Benzinho, volta pra me buscar amanhã cedo. A senhora decidiu deixar o enterro dela pra prefeitura fazer. Boa, hein, Adema? E aí, bro? Fala, Cacau Menê! Floripa, sente saudade de você. Nós também sentimos, Cacau. Da minha coluna de hoje, uma noiva de Florianópolis não conseguiu chegar ao casamento como gostaria. A mulher estava a caminho de uma igreja na Lagoa da Conceição, em um carro antigo, quando foi abordada em uma blitz pronta pra casar, o guarda de trânsito não há. Deixou seguir em frente porque a documentação do carro não acredito, cara, estava irregular. O agente não se compadeceu. Pô, que falta de sensibilidade desse cara. Com desespero e com os olhos inchados da noiva, e apreendeu o carro para chegar à cerimônia religiosa. Ela conseguiu uma carona depois de passar do susto. A noiva finalmente conseguiu casar, brother. Tá bom. Que história. Tá bom. Não tá bom nada, cara. Não tá bom nada. Tá bom nada. Isso aí. Para. É bom senso, né, cara? Você pega os dados da mulher, pega os dados da mulher. Aqui, ó, depois que tu casar, nós vamos lá na tua casa pegar o teu carro, tá? Mas eu vou te deixar aí de presente de casamento, sua irresponsável, por estar andando com o carro com os documentos vencidos. Tu vai casa e depois tu entrega o carro. Tá bom, Cacau. Eu já acho que não. Não pode. Parou. Tem parado. Deu, Cacau. É verdade. Tá bom, cara. Já pensou se esse louco não passou pela cabeça dele? Pai, isso aqui pode ser uma sacanagem comigo. Estão querendo aprontar comigo. Ah, capaz, cara. Não, e depois chega na esquina ali, bate o carro. Bateu o carro. Mas o quê? Não. Essa notícia pode ser alugado também, o carro. Ah, resolveu, pegou carona, tá beleza. Essa notícia lida pelo Cacau me lembrou o apresentador, o Chico Anísio, apresentador do Jornal do Lobo. Vocês lembram? Bem parecido. Que ele usava um fonezinho de dedo. E aí ele falava assim, parecido. Jornal do Lobo. Eu tenho lá, o Potter me deu um DVD do Chico Anísio, eu vou te emprestar lá. Legal, obrigado, Cajé. Tá bem, cara, 2 da tarde, era isso por enquanto. Infelizmente, não temos mais tempo para nada. Quem sabe se continuássemos agora um programa específico para a internet. Imagina que seria legal, né? Seria legal. Não, pros pretinhos tem que ser resguardado. É isso aí. Não, até porque tem que atender todo mundo, né? Se todo mundo quer ouvir, todo mundo tem que ouvir, né? Não é fazer só pra um lugar ou só pro outro. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete. Voltaremos logo mais às 18 horas. Vem aí o trote do Geiso. Valeu, boa tarde. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre merece.